O dia 16 de setembro na história, 1964, a Câmara dos Deputados aprova projeto de lei dispondo sobre a reforma do Sistema Bancário Nacional. 1975, o presidente Geisel inaugura em Itaboraí, no Rio de Janeiro, a estação rastreadora de satélites Tanguá 2. 1988, um incêndio no Parque Nacional de Itatiaia destrói em 5 dias 20% das matas da área. 1996, a Suíça quebra sigilo bancário relativo das contas de nazistas e judeus vítimas de perseguição na Segunda Guerra Mundial. 1999, pesquisas concluem que o Brasil tem 536 mil pessoas contaminadas pelo vírus da AIDS. Esses são os fatos que fizeram o dia 16 de setembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.